Como é? É conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado, antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado. Eu fui na vila ver o arvoredo se mexer e conhecer o berço dos folgados. A lua nessa noite demorou tanto, me assassinar um samba, veio daí o meu pranto. É conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado, antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado.